promessa tá nesse lugar. Tá nesse lugar. Tá nesse lugar. Com a bênção na mão para te entregar. Para te entregar. Para te entregar. Tão certo como o ar que eu respiro, as tuas promessas vão se cumprir. E pode passar tudo na vida, as tuas palavras permanecem em mim. Pode o mundo inteiro se voltar contra mim, mesmo assim, confio em ti. Tão certo como o ar que eu respiro, as tuas promessas vão se cumprir. Pode passar tudo na vida, as tuas palavras permanecem em mim. Como é que é? Pode o mundo inteiro se voltar contra mim. Como é que a gente? Mesmo assim, confio em ti, confio em ti. Vamos jogar pra cima, São Paulo! O Deus de promessas está nesse lugar. Com a bênção na mão. Com a bênção na mão para te entregar. Para te entregar. Para te entregar. Que é isso, São Paulo? Como o ar que eu respiro, as tuas promessas vão se cumprir. E pode passar tudo na vida, mas tuas palavras permanecem em mim. Pode o mundo inteiro se voltar contra mim, mesmo assim, o quê? Confio em ti. Vamos tirar o pé do chão, vai! O Deus de promessas tá nesse lugar.